ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, já no final da edição desse sábado do Programa Expresso. Passaram por aqui o Henry Vitor, né? Artista plástico que está expondo o seu trabalho no Centro Cultural aqui de Guarnésia. A exposição dele vai até o próximo dia 25, das 9 da manhã até as 9 da noite. A Cacilda Ribeiro também esteve com o Henry Vitor aqui, presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Guarnésia. Bati um papo também com o vereador Osmar Siriaco, vereador eleito aqui em Guarnésia, que assume a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Conversei com o Daniel e com o Vinícius, né, da Ordem Demolei aqui de Guarnésia, falando sobre o dia F, que acontece no próximo dia 27 de novembro. E agora chegou a hora de receber o meu amigo vereador eleito em Guaxupé, Léo Moraes. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui na Pássaro da Ilha mais uma vez, viu, Léo? Seja bem-vindo. Tá certo, boa tarde, doutor Cláudio, tá? Boa tarde aí todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. E estamos aí, né? Pronto aí para preparando, né? Pro nosso bate-papo, né? Pro nosso bate-papo primeiro, né, Léo? E já para assumir o cargo agora, Léo. Como é que foi isso? Isso, então, eu no caso, fui o terceiro suplente, né, na última eleição. Na última eleição, né? E o Marcos Buledi, que hoje é o secretário tá na cultura, né, e também esportes em Guaxupé, ele preferiu continuar na secretaria. O Mauro, né? Gil pediu o chapéu, falou que não queria mais começou com o Mauro Gil, né? E aí sobrou pro Buledi, né? O Buledi podia escolher, né? Ser vereador ou continuar como secretário. Ele não podia ocupar os dois cargos, isso. E aí ele abriu mão e sobrou, caiu. Isso. Infelizmente, o Doriedes que faleceu. E eu como terceiro, vou assumir agora o dia 28, segunda, até estava conversando com a Luzia Angelina e o João Fernando, né? Foi comentado na última reunião da Câmara. E no próximo dia 28 agora eu vou estar assumindo esse finalzinho de mandato, né, do Mauro Gil. Aí, como é que você vê isso, Léo? É bom, é ruim? Vê de forma positiva, de forma negativa? Olha, Antônio Cláudio, eu sinceramente, com toda essa fase aí que a Câmara de Guaxupé passou, eu, de coração mesmo, com pura honestidade, eu torci muito que terminasse o mandato sem precisar de assumir, né, como suplente nessa situação, né, que veio ocorrendo aí. E hoje, né, no caso, se eu não tivesse sido eleito para o próximo mandato, eu acho que eu ia desistir também, ia tentar em outras, né? Você ia sair, não aceitaria. Não aceitaria. Para ficar lá um mês, que para ser sincero com você, no mês de trabalho agora, vai ser mais uma adaptação, porque tá chegando no final, né? Vai servir mais como adaptação para o próximo mandato, né? Isso, mas como eu fui eleito para o próximo mandato, então não poderia fugir nunca, né, de estar assumindo agora e já me preparando aí com certeza para o próximo mandato. Mas eu não vejo assim como forma muito positiva, e também não posso sair fora também do que não me coube, pode, né? Deixar de assumir essa responsabilidade. Isso, Ô, Léo, 2004 foi sua primeira tentativa, 270 votos. Isso. 2008, 330. 2012, isso. 339. Agora, 868 votos. O que que mudou dessas três candidaturas lá atrás? Você teve uma média ali próxima de votos, na casa ali dos 300 votos, para agora, para 800, quase 870 votos. É o povo que estava injuriado dos vereadores que estavam lá e por isso você teve mais votos? Ou foi o seu trabalho que foi diferente? Eu acho assim, a gente, no caso, política, a gente gosta, né? Então, eu em 2004 entrei tudo e terminando a eleição, sempre foi assim, terminar no domingo, na segunda-feira, continuava aí, normal, não fui eleito. Acho que tem que ter muita fé em Deus também, eu sempre pus Deus em primeiro lugar em tudo. Muita gente acha que Deus, você não pode pôr Deus, né, religião no meio de política, ou a fé, né? E a gente tem que ter, porque o homem que tem Deus no coração, primeiro ele tem caráter, né? Então, perdi a eleição, então sempre me preparei, sempre assim, você entra, eu nunca, mesmo agora, você entra, trabalha, lógico, com o intuito de ser eleito, mas sempre pedindo que Deus te ilumine em primeiro lugar, se for pro teu bem, né? Que você consiga fazer um trabalho bom. E se não for também, normal, quem foi escolhido, né? Vamos torcer pro pessoal, né? Trabalho pro povo, sempre pensei dessa forma. E continuei os meus trabalhos normal, sempre assim no social, as minhas amizades, nunca mudou em nada, se eu sei que o eleitor tinha obrigação, às vezes, ou um compromisso com outro candidato, amizade, o voto é totalmente diferente, né? E eu acho também, com essa situação, né, que a Câmara, com essa turbulência toda que a Câmara enfrentou e atrapalhou muito para os vereadores, né, atuais de hoje, e o povo também, assim, e você vai ficando conhecido também, o seu nome vai, então, e principalmente nessa eleição. Essa eleição, eu acho que para aqueles que ainda não tinha nome, foi mais complicado. Foi mais complicado, porque não teve rádio, não teve televisão para vereador, né? Então, assim, foi e 30 quem, dias praticamente só, né? Quem já tinha participado de outras campanhas já tinha um nome, né? Já tinha um nome. Então, foram 45 dias de campanha, mas até que saiu o material, tudo. Então, foram 30 e poucos dias para você trabalhar. Então, acho que o nome, né? E a família, os moleques ajudaram demais também, então foram os muitos amigos. Os moleques cresceram, né? Nesses 4 anos, deu uma força, né? Deu uma força, os amigos, né? Eu acho que o vereador sozinho numa campanha é muito difícil se você chegar, então se você não tiver família ajudando, os amigos ajudando, não aqueles cabos eleitorais às vezes que mas os amigos mesmo que chegam e falam no seu nome, e você já, né, tendo um certo conhecimento, uma certa amizade, um certo conhecimento, a pessoa acaba, às vezes o cara dá uma endossadinha, o outro já assume, né? Ô Léo, você falou de Deus agora há pouco aí, você, de vez em quando vai fazer suas orações, você agradece a Deus por não ter vencido as eleições de 2012? Rapaz, porque olha, senão você estaria nesse embrolho todo? Eu acho que talvez, né, eu tenho o meu compromisso, tenho empresa, tudo, mas de repente alguns ali, não, vamos, isso aqui tá tudo normal, tudo, mas é lógico que seria assim para um trabalho sério, eu acho que sim. E igual agora nós vamos ter, o vereador tem que viajar, os contatos que você tem com deputados, isso aí tudo, então eu já tenho assim o compromisso de com deputados me convidando, né, para tentar fazer alguma emenda. Gente que não teve voto em nossa região e tentando se fazer alguma emenda para trabalhar na região. Então, vamos ver. Deputados novos. Quero estar agora sentado. Você acha isso legal, Léo? Trazer um deputado lá do norte de Minas Gerais que não vai dar a mínima para Guaxupé? Ela vai vir cá para buscar os votos dos eleitores guaxupianos? Eu acho que a gente tem que formar um deputado na nossa região, né? Mas enquanto nós não temos. Nós temos sim que ir atrás desse pessoal que for eleito, que pegaram votos, né, na região, sendo pouco ou muito, mas pegaram e que estão no poder, né, para a gente tentar ajudar. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar para realmente fazer um deputado aqui na nossa região, né, junto com a gente aqui mesmo, bem mais próximo. Temos alguns aí, né, que trabalham legal sim, mas a gente tem que, na cidade, tem um potencial hoje para a gente trabalhar aí. Guaxupé mesmo deveria ter um deputado, né? Já deveria, né? Pela quantidade. Aqui na Moga a gente deveria ter mais de um representante. Mais de um. Carlos, né? O Emidinho agora, mas poderia ter mais, né? Nós poderíamos ter mais, é muito grande a região, né? Então a gente conta com esses que estão lá e vamos sim trabalhar para de repente fazer um deputado aqui da nossa região, de nossa cidade, né? O Felipe Laudade está te mandando um abraço, vereador aqui de Guaranésia, viu? Está te mandando um abraço. Felipe. O Robin também está te mandando um abraço. E já tem pergunta chegando aqui para você, da Neuza Silva. Oi, Antônio Cláudio, boa tarde. Primeiro, parabéns aí para o Léo Moraes. Eu gostaria de saber como é que ele vai atuar na área da saúde em Guaxupé. Estamos sem hematologista, novamente, está dizendo ela aqui. Esse médico faz muita falta para nós. Como é que vai ser esse seu trabalho aí em relação à saúde? E saúde é o grande problema também em Guaxupé? Eu acho que a saúde hoje é no Brasil, né? No país, isso infelizmente, todo, né? Tudo. Devido aos médicos, hoje um médico, o valor que é pago uma consulta, às vezes, pelo SUS, no Brasil, então o médico que atende mesmo, ele atende ali por carinho, por compromisso com a sua formação, né? Com a medicina, e atende. Então, às vezes, a prefeitura hoje, em contato, né? Muito contato com o prefeito durante esse tempo que nós, por ser do mesmo partido, tudo, e não, o Jairbinho está de portas abertas, inclusive teve uma reunião com os vereadores eleitos, né? E passou os projetos deles aí, que foram promessas de campanha, alguns projetos que ainda não foram conclusos, e quer trabalhar realmente muito unido com a Câmara para a gente prestar um bom serviço aí, né, na cidade. Em relação ao médico, né, hematologista, vamos sim estar levando para o prefeito, né, indicando e vendo a possibilidade de contratar urgente. Eu acho que hoje o gasto, né, o gasto numa prefeitura hoje de viagens, às vezes com exames para fora da cidade, hoje Guaxupé tem ambulância, né, direto para Divinolândia, Barretos, às vezes chega em duas, Ribeirão Preto, Campinas, isso Alfenas, é todo dia, né? Alfenas, né, todos os dias, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, né, infelizmente hoje nós estamos assim mais próximo da capital paulista do que de Minas, né? Muito mais próximo. Mas assim, a maioria dos pacientes acabam indo para Belo Horizonte. É que, né, hoje você transferir um paciente de Minas para o estado de São Paulo, então o SUS fechou, né? Fechou essa possibilidade. É muito difícil hoje você levar um paciente, transferir. Por exemplo, se tiver internado, você não consegue nunca pelo SUS. Então, às vezes, você tem que deslocar, às vezes, aqui para Belo Horizonte. O gasto é muito alto, né? E se nós, né, vamos ver a possibilidade aí sim de estar levando, indicando junto com o prefeito para a gente tentar, né, contratar esse hematologista, né, que mais rápido possível. Mais rápido, né, possível. De acordo com a Neus ali, realmente está precisando. O Léo. É até bem parecido, o hematologista e o dermatologista. Hematologista é na parte do sangue, né? E é o que mais hoje, né, qualquer exame, qualquer consulta que você vai fazer, já logo você vai precisar de dos exames, né? O Léo, curiosidade minha, até já deveria ter começado com essa pergunta: por que um empresário bem sucedido na vida vai mexer com política? Por que você não vai ficar quietinho, cuidando das suas empresas? Antônio Cláudio, eu acho o seguinte, hoje o que aconteceu na política? O silêncio, né? É aquela velha frase, não me lembro o criador dela lá, né? O silêncio, não tenho medo do grito dos maus, mas sim do silêncio dos bons. Suposto estar enganado, Martin Luther King, né? Acho que é isso mesmo, né? É isso aí. Então, hoje, o que acontece? Muitos empresários fortes aí, de nomes, né, popular na cidade, falam assim: eu não vou envolver com política. E principalmente agora, que a política agora está muito bem, eu acho que tem que continuar sendo assim, muito bem fiscalizado. Então, às vezes, qualquer fugidinha ali que você foge, às vezes, da lei, né? Às vezes uma mudança, às vezes até tem a lei, uma mudança, e de repente você, como empresário, de repente está saindo aí processado, e para as pessoas que não acompanham, às vezes leva aquilo como se o cara for, às vezes, um bandido, né? E às vezes não é uma mudança de lei que teve ali e foge, né, da administração ali, o cara acaba caindo, às vezes, numa situação complicada, né? Então, muitas pessoas do bem hoje saindo fora da política. Não quero saber disso. Não mexo com isso nunca, né? Não mexo. Vida, a gente usa. Né? O que eu digo, na campanha, o que eu ouvi, né? Léo, vai cuidar da tua empresa, vai, né? Mas aí, infelizmente, você vai abrir espaço para algumas pessoas que às vezes quer só aproveitar na política, levar a política como profissão. Eu acho que na política você não. No vereador não é profissão. Você tem que prestar algum bem para a cidade. E hoje, eu dependo muito da cidade, dependo muito da região. Então, quanto melhor a cidade esteja, né, para mim, que tem empresa, que tem funcionários, logicamente vai refletir muito bem na minha empresa. Como sou prestador de serviços, né, temos que investir muito aí nas nossas empresas também, em Guaxupé, que temos muitas empresas, pequenas empresas, igual eu estava ouvindo a entrevista com o Osmar, né, hoje, Guaranés, aqui, Guaranés é a parte de indústria tecelagem, Guaxupé tem um setor calçadista, tem o café, né, que é muito forte, né, na nossa região. Então, na nossa Juruáia, tipo, própria lingerie. Então, assim, cada cidade está separada aí na Muzambinho, né, bem, né, teor manual, né, tudo. Então, cada setor aí, cada cidade. E Guaxupé hoje é o setor calçadista, é um setor que eu acho que gera muitos empregos. O que temos que fazer agora é preparar esses empresários, às vezes, que cresceram assim, talvez, meio sem rumo. Tem um treinamento, palestras, né, com palestrantes aí, e treinar realmente os empresários, as pequenas empresas, para gerar emprego dentro da cidade, né? Ô Léo, toda vez que o Jarbinhas vem cá, um dos grandes questões, não só o Jarbinhas, mas os vereadores de Guaxupé passam por aqui, um dos grandes questionamentos é a questão da geração de emprego. Você acredita que esse seja realmente, depois da saúde, né, que é no Brasil todo, seja o grande problema que o Jarbinhas vai ter que enfrentar no próximo mandato dele? Criar mais postos de emprego em Guaxupé e num momento difícil do país? Nós temos, então, realmente, nós temos que preocupar muito com isso aí, porque a cabeça vazia, ele vai, né, tem coisas piores aí para ver. Então, o cara que está trabalhando, ele tem o seu salário no final do mês ali. Nós temos que preocupar muito com essa questão do desemprego. E bolar uma forma, igual a gente já na reunião anterior, inclusive o Paulinho Beltrão, o pessoal, a gente vendo essa possibilidade aí de como gerar mais empregos, né? Hoje está saindo o Polo da Moda, né? Em Guaxupé, que ficou aí até sair as parada, a liberação aí total, né, de licença ambiental, tudo. Então, só agora está começando a construir, eu creio que vai aumentar muito, sim, né, e vamos trabalhar junto com o prefeito, junto com o grupo de vereadores, que eu acho que vai ser uma Câmara bem, bem fácil de trabalhar, pelo que a gente tem conversado, pelo já que a gente tão, está, né, inclusive já amanhã... Já tem grupo de WhatsApp? Já formou o grupo de WhatsApp, eu que nem gostava da... Já tem que ter um número lá. Léo, e você vai ser o líder do governo na Câmara? Não, por enquanto não fui convidado, não, né? Mas se pintar o convite? Se pintar, eu acho tranquilo também, porque eu acho que você ser líder de um prefeito, né, que está trabalhando certinho, é lógico que isso aí, não, mesmo você sendo líder, você não vai abrir mão de algumas coisas como vereador, mas você sendo líder no prefeito trabalhando bem, eu acho que se for o convite, eu aceito sim também, vou estar junto. O número de votos que o Jarbinhas teve nas urnas comprova isso, que o Jarbinhas foi um grande prefeito? Ou você acha que os votos refletiram muito também nas questões que surgiram durante a campanha, o problema com o Barretinho? Por que que o Jarbinhas foi tão bem votado, já que na maioria das vezes que ele veio aqui no programa, muitas críticas surgiram ao mandato dele? O que aconteceu? Eu acho que infelizmente você agradar a todos você não consegue, né? Mas eu acho que realmente ele conseguiu agradar a maioria, assim, num governo de crises, né? Que de 2013, 2014, 2015, as receitas só caíram de faturamento, de ICMS, né? No geral, então, e caiu muito, né? De 2014 para 2015 foram quase mais de 5 milhões em números assim, de faturamento a menos para a prefeitura. A prefeitura é uma empresa, e como que você vai fazer, vai tocar uma empresa sem verbas, né? Então a prefeitura caiu muito nesses anos aí, e ele conseguiu realmente fazer, mostrar, né, concretizar vários projetos. Infelizmente alguns ficaram por falta mesmo de dinheiro, mas hoje Guaxupé, eu acho que é uma das poucas cidades aí de Minas, com 853 municípios, né? Acho que 70% dos municípios estão em dívida. As prefeituras não conseguiu fechar a folha de pagamento, e Guaxupé hoje está em dia, está, né, tá, assim, com o município, com os servidores públicos, 13º em dia. Então acho que parece que 30% dos municípios em Minas Gerais vai estar tá conseguindo aí manter essa situação, né? Manter a prefeitura em dia, sem dívidas, com fornecedores, com servidores públicos, que é o principal, que é o que move a cidade também, né? São os servidores. E então acho que ele conseguiu sim também, foi mérito dele também, assim, do governo do Jarbinhas também, sim, essa eleição. E lógico que reflete um pouco também, né, na situação do candidato à concorrência, mas foi um bom governo. Mais sim, por mérito do que medo, né? De votar. É verdade. Vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo com o vereador eleito em Guaxupé, Léo Moraes. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. É destaque, está no Expresso, e o Léo já é destaque há bastante tempo como locutor de rádio, né, Léo? Ah, é. Inclusive, eu agradecer a vocês, né, que é onde abriu as portas pra mim. Foi aqui na Pássaro da Ilha. Bastante tempo na Pássaro da Ilha. Hoje tá lá na atividade, né? Atividade, Muzambinho. Lá em Muzambinho, também apresenta as festas de Guaxupé e da região. Aqui em Guaranese, sempre a gente vê o Léo aí apresentando as festas, né? Festa Mãe Rainha, festa de Santa Bárbara, Santo Antônio. Todo ano tem um dia pro Léo lá, né? É sempre um prazer, né? A gente agradecer, né, o pessoal que convida e aceita, né, pra gente estar também ajudando, colaborando aí, que é uma área que eu gosto também, né, da comunicação. E Leandro, precisando, estamos aí. E sempre muitos elogios ao seu trabalho. E agora, como vereador, eu tenho, por melhor que seja o seu trabalho, vai ser mais críticas que elogios. Você está preparado para isso? Olha, Tancredo, realmente, é igual eu te falei, quando você entra na política, realmente, estou preparado sim, agradar todos, né? Lógico, vai ser muito difícil, mas fazer o máximo para agradar a maioria, eu vou sair tranquilo, certo? E com muita honestidade, muito trabalho, conhecendo, né, bem melhor a situação que o povo hoje tanto precisa, trabalhar em prol realmente do povo, né, e para o povo. Isso aí, sempre me preparei para isso. E, lógico, esperar as pancadas, porque tem muitas situações e o povo às vezes não acompanha, que você vai barrar, às vezes, com alguma lei, com alguma falta de verba, que você não vai conseguir fazer, mas pelo menos tentar, isso aí pode ter certeza. Ó, o Marcos Paulo está te parabenizando, viu? Obrigado. O João Batista, o popular Jota Santos. Ah, Jotinha. Naninho. Tá. Valeu, Jota. Um abraço. O Diego também está te parabenizando. O Diego aqui da... Diego, não sei qual o Diego que é, está te parabenizando. Obrigado, Diego. Carmo também está te mandando um abraço. Valeu, Carmo. Tem outro Marcos aqui também que ligou te parabenizando. Valeu, Marcos. O Arcílio Aparecido, né? Antes, lá em Goxupé, tinha o tratamento com o canal odontológico. Hoje não tem mais. O que poderia ser feito sobre isso? Você ainda não é vereador, mas a partir do... Vamos imaginar que já estivéssemos em 2017. O que o vereador Léo faria nessa situação? Olha, eu quero procurar aí na junto com as secretarias, né, principalmente a Secretaria da Saúde, para ver, né, verificando a possibilidade, né, e levar a indicação até o prefeito, igual a parte do hematologista, né, essa situação dentária, e conhecer melhor a possibilidade ali para a gente chegar e fazer indicação e tentar sim voltar, se tinha, por que que foi tirado, como, né? Quais são os gastos, talvez, aí para levar para fora, se tiver na cidade, muita situação aí que a gente conseguir. Talvez, mas isso aí tudo em conjunto com o prefeito, porque o vereador sozinho, ele não tem poder, você sabe, então não tem poder para estar executando. Mas sim para estar fiscalizando junto com o povo, no meio do povo, vendo as necessidades, né, do povo. Isso aí eu sempre quero nesses 4 anos aí, conforme preguei na minha campanha, que o pessoal tenha a liberdade de chegar, me procurar, tudo que for, que depender, né, de algum órgão da prefeitura que eu puder estar ajudando, ou puder estar pelo menos verificando, né, talvez levando até a prefeitura para ver a possibilidade de estar fazendo. Eu quero estar junto aí nesses 4 anos e realmente representando o povo. Eu tenho entrevistado os vereadores de Guaranés e você é o primeiro de outra cidade aqui desses novos vereadores eleitos. O que eu sempre pergunto pro pessoal aqui: você vai votar de acordo com o seu prefeito? No caso de Guaranés, que a maioria foi eleito a favor do Laércio, você vai votar de acordo com os desejos do Laércio ou os desejos do povo? Te faço a mesma pergunta: você vai votar de acordo com os desejos do Jarbinhas ou os desejos do povo? Olha, Antônio Carlos, realmente tem muitos desejos, tem muitas coisas, indicações, às vezes, assim, do prefeito. Vamos fiscalizar, vamos ver as verbas, tudo certinho, né, para o prefeito, mas também para o povo também, é para bem do povo. Estou com o povo. Se for para ruim, mandar de repente para a Câmara uma taxa para aumentar a taxa de publicidade, né? Que foi uma tremenda polêmica lá. Se ele manda essa, eu não sei nem se passou essa votação, não me lembro agora, não me recordo. Quer falar, João? Você conhece? João, por favor. Boa tarde, João. Já esteve aqui no programa já. O João é bom que ele acompanha sempre também, né? Eu, quando eu estou na empresa, eles estão sempre acompanhando também e me apoia muito, né? Passou, Jonathan? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todo o crowd. Então, estou meio enganado que eu sei que teve uma certa resistência do pessoal da área de marketing e publicidade. Eu vou, desculpa, essa eu não vou saber se realmente passou, mas se passou, eu particularmente sou contra. Até porque foi bem numa época que o pessoal estava ajustando as contas nas empresas. Então, eu, no caso particularmente, sou filho do Léo Moraes. Eu sou contra, eu acho que... E se tiver certas taxas, que seja então o pessoal, o próprio pessoal da marketing e publicidade da cidade, coloque o que é melhor para eles. Vai ter taxa, mas se eles concordar, que com que taxa, né? Porque é aquilo, é o povo que decide, né? Até porque tá todo mundo passando por um momento difícil. Então, ajustar as contas sempre tem, a gente tem que ter receita, o pessoal tem muitas demandas, hoje o setor público atende muita gente, e política é isso, é você atender o povo. Então, tem que ter consenso dos dois lados. Mas e aí, Léo? O Jonathan já deu a opinião dele. Se chegasse lá o Jardins, ó, Léo, tá aqui, ó, você como líder do governo, aprova isso aqui pra mim. E aí? Então, se for realmente uma coisa que não tem condições, uma coisa que eu, absurdo, que eu também tenho empresa, vou votar contra. Seja, né? Agora, tem situações, é o caso do aumento dos funcionários, né, dos servidores públicos. Sim. Que foi feita uma reunião com a atual Câmara, foi mostrado que a prefeitura não tinha na época condições nenhuma de dar o aumento, e foi chamado o sindicato, né, dos servidores, e conversada a situação, falou, ó, até aqui, acho que, se não me engano, parece que 3.2, né? Que seria 3, tal, tal, que seria o limite mesmo, pro prefeito não entrar aí em crime de administração, né? De improbidade administrativa. E depois alguns vereadores, na hora de votar na Câmara, mudaram tudo, assim, por medo de ter que peitar o seu, né? Assim, não era. Pediram mesmo 7%, né? Pediram 7% que não tinha condições nunca. Então o que aconteceu? Foi bloqueado aí, nem. Aí depois acho que chegou no censo aí com o sindicato da prefeitura, dar os 4%. E no final, hoje acho que tá na justiça, dependendo dos desembargadores, que, né, segundo o prefeito explicou, os próprios desembargadores não votaram do jeito que tinha que ser. Então isso aí, quer dizer, os servidores vão receber esse aumento aí com um atraso, né? Mas até hoje não recebeu nada. Então talvez alguns vereadores aí forem responsáveis de votar enganando o povo, né? Tentando enganar os servidores, que acho que muitos não caíram também, que senão teria sido reeleitos agora também. Então tem situações aí que você vai deparar com o povo também, mas tudo dentro de lei, dentro de normas, né? Para você não ser irresponsável também, às vezes, que hoje uma cidade, a cidade é uma empresa, a prefeitura é uma empresa. Então, eu como empresário, eu não posso, às vezes, colocar a situação também na mão do prefeito, por irresponsabilidade minha, que vai afundar a cidade. Então, nós temos aí, pela cidade, tem coisas que não vai agradar o povo. Isso aí, não que eu tô do lado, né, votar do lado do prefeito ou não, mas que as pessoas procurem, às vezes, se entender, se informar um pouco do assunto, porque às vezes tem situação que o povo pensa que você vai estar votando contra o povo, mas é pela cidade. Que a cidade hoje, que administra a cidade, não tem como administrar sem verbas, né? E de algum lugar. Que o povo hoje está procurando se informar mais, Léo? Até pela votação, essa completa renovação que houve na Câmara de Guaxupé, apesar que essa renovação já vem praticamente nas duas ou três últimas eleições, já vem se renovando quase que toda a Câmara de Guaxupé, né? Isso, já foi a segunda eleição que, né, na outra também. Tira praticamente todos, né? E eu acho que o povo está informando, sim. Conforme nós vamos estar fazendo aí para voltar à reunião da Câmara para a noite na segunda-feira e pedir que o povo vá realmente para acompanhar. Hoje, mesmo que não vá, mas que informe pelas redes sociais, pela reunião, imprensa, pra, né? Para quem não sabe, né? A reunião da Câmara de Guaxupé acontece segunda-feira, três horas. Duas e meia da tarde. Eu mesmo já tive, às vezes, eu quero até ir para ir me informando melhor, né, na situação da Câmara. E é difícil que realmente o horário, né? Então, para a gente tá mudando aí para. E melhorar até a questão de. Eu não sei se ainda está assim, mas um tempo atrás eu tentei assistir algumas reuniões de Guaxupé, é impossível, né? Pelo horário. Então a gente está voltando para a noite e o pessoal está informando melhor. Pelo horário e pela qualidade da transmissão de vídeo que eles fazem lá, é péssima. Não sei se melhorou, mas até alguns meses atrás era péssimo dos péssimos. Nós vamos ter que estar trabalhando aí, que hoje, né, nós já vamos estar enfrentando uma situação na Câmara, que a atual Câmara está deixando para a gente, né? Diminuindo as verbas, a verba que nós vamos pegar para 2017 aí, foi verba lá de 2012, é um valor que eles trabalharam em 2012. Nós já vamos estar entrando, enfrentando essa situação, vamos estar sentando junto com o promotor, vendo tudo dentro de leis mesmo, para a gente não cair aí, infelizmente, numa situação difícil, igual os atuais vereadores estão, né? O que, que a gente pode esperar, então, Léo Moraes? O João Fernando, do Chico Timóteo, né? Do Léo Moraes, o Jorginho, o Ari Mecânico, doutora Salma, o Danilo, Maria José Cirino, Paulinho Beltrão, o Wilson Tomate, o Francis da Academia, a Luzia Angelini e o Zetinho, dessa nova Câmara de Gaspé. O que, que a gente pode esperar dessa turma? Então, nós estamos aí numa união muito forte com todos, os 13 vereadores aí, a gente está encontrando. Amanhã nós temos uma reunião, certo? Né? Até agradecer a doutora Salma que cedeu espaço para a gente também, para nós estar nos reunindo, né? E informando, a gente quer trabalhar assim num grupo muito forte, com muita união mesmo, em prol realmente da cidade, em prol do povo de Guaxupé. O que for de bom para a cidade, nós vamos estar sentando juntos aí. Tenho certeza que a gente vai fazer o máximo aí para estar mantendo essa harmonia aí nesses 4 anos, né? E sempre, como assim, vereadores eleitos pelo povo, e hoje não só pelo eleitor que nos elegeu, mas pelas 52 mil habitantes da cidade, a gente vai estar mantendo essa união aí para ser bom para o povo. O movimento Acorda Guaxupé deu muito trabalho para essa Câmara lá, até inclusive eu acredito que seja por causa do movimento Acorda Guaxupé que se acabou com a tribuna, né? Tribuna que o cidadão utilizava, um dos motivos foi esse. Agora vão votar, essa Câmara já votou a volta da tribuna para o cidadão se pronunciar lá em Guaxupé. Se o movimento Acorda Guaxupé voltar lá a pressionar vocês, vocês vão aguentar a pressão e vão manter a tribuna livre ou rapidinho vocês já encerram esse problema e tiram a tribuna livre de novo? Então, eu espero que o pessoal vá se inscrever, né, para participar da tribuna. Vai ter o assunto que, né, isso a gente está discutindo. Ó, é determinado assunto que o cidadão vai ter direito no uso da tribuna. Se ele realmente for naquele assunto que foi escrito para ele, né? Agora, se ele fugir do assunto ou fazer pressão aí que não tem condições, infelizmente vai ter que ser cortado o som, né? E eu espero não enfrentar aquela situação, que a reunião é séria. Hoje eu tenho palestras, né, de empresas, usando assim pelo lado de empresa, reuniões. Ontem mesmo estava numa em Alfenas, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, hoje, qualquer reunião que você chega, qualquer coisa, audiência, qualquer lugar que você chega, você tem que desligar o teu celular, colocar no silencioso, tudo, para não fugir o foco, né? Agora, você imagina 3 vereadores ali trabalhando e alguém gritando lá eu espero que... Aí já não é democracia mais, né? Aí tá fugindo da democracia, baderna, né? Vira baderna. Então, acho que, por esse lado, os atuais vereadores... Não teve como mais manter a tribuna, que, né? Que tá, acho que já voltou, tá voltando agora... Mas se for para uso, para bem do povo, agora se for exagerado também, que for para assim, contestar algumas coisas que está fora ali da situação, né? Que vai prejudicar os vereadores, nós vamos ter assim, que cortar o som e cortar aquele cidadão, porque tem cidadão que vai querer usar toda semana. E para agitar, né, a reunião. Eu acho que não é por aí. Se for para bem do povo, se for um assunto sério. Que dê pra gente, tudo bem. Se não for, nós vamos ter que estar votando aí, talvez, não tirar a tribuna. Mas aquele cidadão que exagerou ali, às vezes, na tribuna, talvez a gente vai estar votando aí para que ele não tenha direito mais de usar durante aquele mandato. Que aí fica difícil você controlar também, mas né? Isso vai ser meio contra a democracia dele. Porque com certeza eu vejo as reuniões das câmaras aqui pela região sempre são os mesmos que vão participar da tribuna. Então, se ele estiver discutindo dentro daquele assunto que ele escreveu, né? E dentro do limite de ser discutido o assunto, eu acho que assim, agora não pode aquele cidadão que vai, que isso aí existe, infelizmente, que vai para atrapalhar, né, a reunião, tumultuar, né? Eu acho que aí não é por aí. Eu acho que, desde que seja dentro de uma situação democrática, eu acho que ele vai ter o direito dele, sim. Mas se for para tumultuar e fugir do assunto, às vezes, que não está sendo discutido, aí fica difícil de você, né, levar também a reunião da Câmara, que vai virar circo, aí não pode também, né? Jonathan, você vai participar da reunião da Câmara também, de vez em quando? Vou, igual eu falei, eu já participei, eu lembro uma vez, o Antônio Cláudio, que eu via Guaxupé, não tinha corpo de bombeiros, eu achava muito importante isso para a cidade, né? E de repente falei, deixa eu correr atrás disso. Guaxupé ia fazer 100 anos de idade, emancipação política, e não tinha bombeiros. Peguei e fui tentar usar a tribuna na época, eu tinha 17 anos de idade. Aí eu deparei com uma situação que, agora a gente está falando de democracia, nada democrático, na minha opinião. O menor de idade, no meu caso, já até votava, com 17 anos, não podia usar Mas não podia usar a tribuna. Não podia usar a tribuna, meu podia pai... Podia votar. Quem estava lá, mas não podia usar exatamente. A tribuna. Exatamente, meu pai tinha que assinar um termo de compromisso que... Assinei, né? Assinou, né? Meu pai sempre esteve ao meu lado. Hoje, a certo ponto, talvez deve ter ajudado. Acabei usando a tribuna na época, porque fizeram uma votação rápida, lá usei, né? Só que deparei também com uma situação que os vereadores só me elogiou, mas também não falou por que o Guaxupé não tinha, se ele estava indo atrás. E, de repente, enfim, acabou tendo a administração dos Jarbas e veio os bombeiros, excelente, mais de 4 mil atendimentos para a cidade. E, nossa, fiquei satisfeito demais. Motivo os jovens a estar correndo atrás também dos seus objetivos para a cidade e em prol de todo mundo. Posso só fazer um resuminho, coisa favor. Rápida aqui? Você comentou no começo do meu pai da melhoria de voto. Acho que meu pai teve muita humildade de correr atrás, de procurar pessoas que entendem aquela política boa para o povo e procurar a opinião deles. Isso ajudou muito nessa quantidade de voto deles. Deputados de fora, foi até eu e meu irmão que comentou com eles. A gente já tem deputados fixos aqui em Guaxupé. Então, a gente tentar abranger esse número de deputados, mesmo que seja com menos verbas, mas deputados a mais, para a gente tentar trazer emendas para Guaxupé e tentar melhorar a condição de vida da população, é essa a intenção. Outra coisa também é a saúde. A saúde está difícil em todas as cidades, todas, né, por conta da crise. Mas se a gente puder fazer um trabalho em conjunto com o município, estado, e igual eu te falei da questão de verbas, para tentar trazer melhorias num momento tão difícil que é a saúde, a gente vai estar ajudando meu pai a fazer isso. Prefeito Jarbinhas também, a questão de ter sido eleito, né? Eu acredito muito eu vou falar a questão de honestidade, né? Na política, hoje está fugindo um pouco disso. Então eu, particularmente, acredito muito nisso dele, né? Porque, igual eu falei da questão dos bombeiros, ele foi muito honesto comigo, né? Até que tá aqui uma coisa que era impossível, hoje tá em Guaxupé. Então acho que isso valeu muito. É, o Jones, na época, foi em 2011, né? Que ele saiu com baixo assinado, pedindo o corpo de bombeiros para Guaxupé, né? E na época atual, a administração da época, disse que seria impossível para a cidade, né? Que é o Sim. ex-prefeito, que seria impossível, que Guaxupé jamais, né? Na região nossa, teria jamais em condições. E no segundo mês, né? De mandato do Jarbinhas, ele chamou o Jones e falou, já é no meu projeto de governo. E hoje o que representa, né, esse corpo de bombeiros para Guaxupé e a região nossa região aqui, toda, né? É muito, né? Foi uma coisa muito importante. Então, acho assim, teve assim a vontade, né, de fazer. E essa vontade, pode ter certeza, como vereador, nós vamos estar aí, o que for para bem mesmo aí, para a gente trabalhar realmente, para sair daqui 4 anos com elogios, né, da administração, sem decepcionar. Mas para sair ou para continuar? Ou para tentar uma reeleição? Então, eu acho assim. É começo, meio e fim? Não, eu gosto de política, não tenho, talvez assim. Incentivo os meus filhos, né? Que hoje o Gian, o Jonatas, né, o Sávio também, mas eles são politiqueiros. Daqui a 4 anos, o rapaz aqui do lado também provavelmente vai querer ser candidato. Então, se for, né? Vamos ver aqui. Como é que eu vou estar? Como é que vai estar os cabelos brancos aí? Mas de repente, quem sabe fazer um bom mandato para tentar crescer na política. Ser, né, além do vereador. Eu tenho, apesar da. Você já é um cargo no executivo? Apesar que já vai indo aí já para. Para a terceira fase, né? Mas já estou indo. Mas eu gosto, gostaria de ter entrado mais jovem na política aí, para ir mais além. Mas eu acho que ainda dá tempo ainda aí, se Deus me permitir. Então você pensa nisso mesmo, seriamente. Penso seriamente em trabalhar, né, talvez. Para crescer na política, né? Então, isso aí, eu espero aí. Conhecer bem melhor agora, sendo o primeiro mandato de vereador, conhecer bem melhor para estar realmente fazendo coisas sérias, com honestidade e em prol do povo. E ser aprovado pela população, né, que é a principal. Só ler aqui, boa tarde, Guaxupé está precisando de vereadores que trabalham para as necessidades do povo, porque não tem dinheiro para pagar mais os funcionários, mas para fazer praça tem. Só um exemplo. Está dizendo aqui e está desejando sucesso para você. Então, eu acho o seguinte, isso aí que o pessoal tem que informar, né? O dinheiro de praça, né? O dinheiro de praça, o dinheiro do trânsito, ele é aplicado dentro da área. Se vem um dinheiro de IPVA, né? Que é para o trânsito, às vezes o prefeito pintou a rua. Não pintou, ele sinalizou. Quem é habilitado hoje, quem dirige, sabe o tanto que representa isso aí, a cidade bem sinalizada. O tanto que, né, vem alguém de fora que às vezes acaba acidentando, batendo ali por falta de sinalização em alguma cidade do interior. Então a sinalização é muito importante, o dinheiro do trânsito. Ele vem para o trânsito, então não adianta o prefeito pegar aquele dinheiro e colocar na saúde, que acho, se não me engano, na saúde do município, hoje acho que é 23%, né? 23% alguma coisa. E em Guaxupé, às vezes, eu sei que já até chegou a estourar isso aí. Geralmente passa. Para a saúde. E se ele tirar mais alguma coisa ali, ele pode cair em improbidade administrativa, né? Dos salários, né? Do salário do servidor público. Tem o percentual também, que eu acho que não pode ultrapassar, se não me engano, é, acho que é 51%, né? Então, o prefeito... Já está no limite. Já está no limite. Então foi feito com 0,02 além do limite. Ao contrário, o prefeito teria caído em... Você falou de salário, né? Eu sempre gosto de implicar com os vereadores que tem questão de salário. O salário de Guaxupé é um bom salário? 4.200 e alguma coisa? Eu acho, então, até nós temos que verificar direitinho a quantidade do salário, né? Tá complicada a situação dos salários. Eu acho, assim, pro vereador, seria um ótimo salário, mas para ele usar como a função de vereador, né? Que a função de vereador é fiscalizar, tá no meio, andando pela cidade e vendo as necessidades da cidade. Eu já captei muitas, né, necessidades que o povo pede e tô anotando tudo isso aí. Eu quero indicar, quero pedir junto com o prefeito, mas talvez seja pouco para muitas pessoas. Me desculpe aqueles que pensam que a função do vereador é construir casa para ele, construir. Hoje acordei de manhã com um cidadão na porta da minha casa pedindo pra, pedindo broco, vaso sanitário, coisa para fazer um banheiro. Então não tem, aí seria muito pouco, mas para exercer a função do vereador correta, né? Que isso aí também, me desculpa, é a minoria, gente, mas porque as pessoas às vezes pensam que o vereador tem o poder, tem que obrigação, fala, agora é vereador, vai ter que fazer isso, vou pedir isso para ele. Então não é a função, mas para exercer a função do vereador eu acho um ótimo salário. Mas né? Se o vereador não tem todo esse poder, o salário não é muito alto? Então, mas o poder de fiscalizar, a obrigação dele ir na Câmara, né? De ele andar, no meu caso, assim, eu tenho despesa de carro. No geral, assim, eu acho assim, eu acho, sinceramente, para exercer a função só do vereador, eu acho até alto, né? Tanto é que teve aí, eu nunca questionei, nunca alto procurei. O valor eu acho até alto, assim, se for para ele exercer só a função do vereador, né? Seria um ótimo salário. Eu nunca questionei, Antônio Carlos, na política, sinceramente, hoje, em números exatos, eu não sei qual é o salário do vereador. Tanto é que quando saiu para baixar, eu não fiz compromisso algum com o salário de vereador para janeiro ou pro futuro da minha vida com esse salário. Eu penso assim em trabalhar realmente sério e viver com o salário da minha empresa, da minha firma, né? Então jamais assim, teve até comentários, então maldosos, que eu participei de alguma reunião da Câmara já. E, enfim, um cidadão chegou e falou: Léo, fiquei triste que o cara chegou, falou: Léo já está indo na Câmara pensando que vai ter a votação do salário. Jamais preocupei com isso, certo? Mas, infelizmente, tem esses comentários maldosos. Não estou realmente preocupado com o salário, assim, de vereador. Eu espero que o povo deixe trabalhar realmente, né, para a cidade, independente do salário, se vir, né? Vamos estar sentando junto com a promotoria, para a gente fazer tudo dentro das leis certinhas, e se vir para mais ou para menos, o que eu espero que seja, né, até para menos, para mim não afeta em nada, não. Vamos trabalhar sério aí. Uma coisa para te deixar triste: o vereador de Guaranésia ganha mais que o vereador de Guaxupé. Trabalha muito mais que vocês, viu? Eu queria. A Cleonice de Guaxupé está parabenizando você, lá da Vila Coragem, viu? Obrigado aí, Cleonice. O Gabriel já chegou ali olhando bravo para mim, tá nos temporados. Só posso finalizar. Vamos finalizar então com gente. Jonathan. Eu realmente sou prova que meu pai, o Rai falou, não tem compromisso nenhum com o salário de vereador. Durante a campanha, o Antônio Claudio, eu deparei com situações que fez eu crescer muito como pessoa. Eu tenho 23 anos de idade, tenho muito que aprender com a vida, mas a política me proporcionou. Às vezes a gente acha que a política só proporciona coisa chata, mas não, proporcionou coisas boas. Sim. Visitando pessoas carentes, que eu sei que a responsabilidade do meu pai e a gente que está do lado dele vai ser muito grande, de tentar fazer essas pessoas ter uma vida mais digna. Não porque a gente vai dar. Eles têm direito na Constituição Federal. As pessoas têm direito a ter uma vida digna. As pessoas não sabem disso, né, John? Não sabem. Não brigam por isso, né? E se eu puder ajudar essas pessoas a ter essa consciência. Isso aí nós vamos estar trabalhando. A gente vai estar ajudando essas pessoas a melhorar. É isso que a gente tem que fazer, conscientizar mais as pessoas. Sim, e a questão da gente candidatar a vereador vai depender muito do... Eu não tenho pretensão de verdade. Muito do meu já pai. Vai para deputado, João. A confiança agora está nas mãos dele. A população confiou nele e ele vai, se Deus quiser, representar muito bem essa confiança que as pessoas depositou nele. E o que tem sido cobrado por esses meninos aí em casa, é uma cobrança. Cobrança pior em casa do que fora. Mas, Jonathan, valeu, obrigado. Viu? Deus abençoe a todos. Léo, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Antônio Kraus. Tá, muito obrigado a você, parabéns a você, tá? Da forma que você conduz esse programa, pela audiência que tem hoje esse programa Express, né? E pelo seu profissionalismo, tudo aí, muito obrigado a você e o povo de Guaxupé pode contar aí com o Léo Moraes, tá, que realmente quer mostrar aí bastante dignidade, honestidade e mostrar o serviço realmente pro povo. Nós que agradecemos a sua participação, o Giovanni também está mandando um alô aqui, vamos fazer um intervalo comercial e eu volto já para finalizar a edição de hoje do programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.